Os agentes da saúde de Santa Terezinha de Itaipu ganharam na última sexta-feira tablets para ajudar no trabalho a campo de atendimento à comunidade. O treinamento dos agentes inicia na região dos conjuntos e, na sequência, todas as equipes da Estratégia Saúde da Família que atuam no município utilizarão a ferramenta nas visitas domiciliares. Foram adquiridos 58 tablets com investimento de R$ 83.400 com recursos próprios do município. Com a nova ferramenta, o cadastro das famílias no sistema da Secretaria de Saúde poderá ser feito direto em domicílio. Santa Terezinha de Itaipu é o primeiro município do Oeste, um dos poucos do Paraná, a implantar a tecnologia, que substitui a tradicional prancheta com fichas cadastrais. Segundo a Secretaria de Saúde, o treinamento dos agentes será feito de forma gradativa. A meta é de que todos os profissionais utilizem o equipamento. Além da praticidade, o sistema deve dar mais agilidade no preenchimento das informações obtidas junto às famílias. Maurício Freire, para a CBN Foz.